ZYK548, 1460 kHz. Araras, São Paulo. Araraense. 5.000 watts de potência. A partir de agora, você ouve o melhor da música internacional do passado. Aqui, nos bons tempos estão de volta. Stuck on you, been a fool too long, I guess it's time for me to come home. Guess I'm on my way. Os bons tempos estão de volta. Keep smiling, keep shining, knowing you can always count on me. For sure. Corujão e os bons tempos estão de volta. Boa noite, começando aqui pela Rádio Clube Ararense, mais um Os Bons Tempos Estão de Volta, comigo Corujão, isso aí, né, mais uma vez juntos, é às 11 da noite com o melhor da música internacional do passado, e você relembra os grandes sucessos dos anos 60, 70, 80, 90, as músicas que marcaram nossas vidas, nos recordamos aqui nos bons tempos. Você nos acompanha também aí, não só nos 1460, mas também através do aplicativo aí do seu celular. ZYK548, 1460 kHz. Rádio Clube Ararense. Atenção! A popularidade do rádio é imbatível. Se seu objetivo é tornar sua empresa ou marca conhecida, então o rádio é o lugar certo. A abrangência de público de todas as classes sociais, a instantaneidade de veiculação e o baixo custo publicitário não deixam dúvidas de que o rádio é a melhor opção. Para vencer a concorrência, mostre-se. Propague suas ideias pelas ondas sonoras. Anuncie no rádio. Uma campanha da Rádio Clube Ararense, a rádio do povo.